razão para se reprimir e deixar de viver. Um amor não se deve guardar. Liberta do teu coração o medo da desilusão, pois amar é se dar pra valer, percorrer os caminhos de um doce prazer, se envolver, deixar fluir o sentimento dentro de você. E quem disser isso é fantasia, é porque não sentiu o peito arder em fim. Aquele fato lhe deu valor. Com certeza há de ser mais um vencedor. Que essa mensagem sirva de exemplo pra você não vegetar. No tempo vai buscar. Yeah!